Tu és Senhor da nossa canção. Fomos criados pra te adorar, de glória e majestade vestido estás. Teu é o domínio e o poder acima de tudo. Acima de todos, cantarei enquanto houver fôlego. Cantarei enquanto eu existir. Meu louvor é só pra ti, eu vivo só pra ti. Fôlego, cantarei enquanto eu existir, mesmo em dias difíceis, cantarei. Acima de tudo, acima de todos, cantarei enquanto houver fôlego. Cantarei enquanto eu existir. Meu louvor é só pra ti, eu vivo só pra ti. Cantarei.